ataque. Planeia 142. Estamos com 79 no POB, 3 horas de autonomia. O alternado é Natal. Três ataques, Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, 1010 Nautinho, Trouxinha 61, 42. 61142. Está formando 3 horas e 40, alternado. Presente, autonomia 3 horas e 40. Táxi até o ponto de espera via Índia, 1895 quando lá. 1895 quando lá, obrigado. Mundo 24, avançando o curso 1kg, ponto qualquer. Pesado Galeão, via rota apresentada no plano, López 1-0, Rismap, Lúvito, Barbacena, pós DCT Toquim, Rio de voo 360, saída da El, Leda, pós Leda, Bridge, decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5501, e o controle Salvador, 119.8. Metro 4 após quanto para acionamento, Condor 24. Torre, muito boa tarde, o 6142, próxima espera pronta. Destiné 6142, autorizado a alinhar e decolar a pistão no 0.100 grau, 131. Alinho decola, o 6142. Iniciando essa reunião 42. Acha Bravo Eco, livre acionar e porte táxi. Chiné 6142, decolou a Adolfo 4, chame controle 119.8. 19.8, bom final de semana pra senhora. Obrigada. Salvador, SNS, 6323, estabilizado, sinal abaixo. Relacionamento report time, com 24. 0 graus, 149, check 3 de pulso. Vamos lá. Bem, autonomia? Vaso, 6326, ali, pulso. Ciente, autonomia, 326. Pistão 0, torre 118, decimal 95. Ajuste 10, 10, ótica pra vácuo. Kilo Quebec Serra, boa tarde, informação Kilo, confirma o parte 64, o parte 4. Ponto 4. Cruzado Morro de São Paulo, rota direta, 1 mil pés, decolando a 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Aciona 0123 e o controle Salvador, 119 decimal 8. A bordo, parte 5, para adicionar chame 2, 1895 com 1010 kg que deve ser. Kilo que deve ser, livre acionar, pronto para o táxi. Eu quero ver que você é autorizado táxi e chame na taxa papá. Solo Salvador, boa tarde, azul 4131, autorização Campinas, o 360, informação 1 kg. Azul 4131, Campinas, autorizado via Upzulu 16, New de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a via, após conforme a rota. Decola pistão 90, primeira curva direita, transponde 5506 e o controle Salvador 119 decimal 8. Autorizado Campinas no nível 3620, Upper Zulu 16. Vai decolar dando 0 com curva direita da El Leda Bridge para interceptar a aerovia. 5506 no transponder e o controle 198. Azul 4131, posição de ponte número 8. Correto, Azul 4131, reporte pronto. Reporte Alasco. Salve, salve. Muito boa tarde, chamei a 63-2000 pronto. 63-2000, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 1. Alfa e Juliette, portão 1, 63-2000. Confirma o POB e autonomia? Teste autorizado táxi inicialmente até o hotel, reporte quando vá para o cruzamento da pista. O Papa Romeu Oscar Bravo Eco, autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 1000 graus, 129. 24, cruzamento de imediato, reporte após, após consegue Delta, reporte na Alfa, antes da Juliette. Autorizar a decolagem pistão 127. Lua Romeu Oscar Bravo Eco, decolado Alfa 49, chame controle em 199.8. Zona 8, boa tarde. Alô, boa tarde, voo 9075, informação quilo, autorização para ir alto. Voo 9075, quilo, confere, guarde, cópia. Papatango, quilo, Quebec Serra, decolado aos 50, chame controle em 199.8. Zona 9, obrigado. O Gol 9966 na segunda torre? 966 na escuta. O Gol 966 tem livre pouso pistão na 0, vento 1,00 graus, 1,3 nós, cheque trem de pouso. Sente livre pouso, baixa travado o Gol 966. Cruzado Juliette, ingressa no pátio principal após Índia, no ponto de espera. No 0, torre 1895, com 1010 no altímetro, com 1,24. Boa tarde, Gol 1884, informação quilo, autorização Aracaju. Gol 1884, quilo confere, guarde 1002 para a cópia. Gol 9075, pronto, cópia? Pronto, 9075. Cruzado Salvador e Léus, conforme a rota apresentada no plano. Plano Yankee, inicialmente 240, pode modificar para o 065, prossegue visual destino. Saída Dael, Leia, pós-leda e Léus, decolando da pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5512, e o controle Salvador, 1,19.8. Autorizado, conforme o plano, 240, após cancela, segue visual, número 65, da Euleda, após direto, Ilhéus, decola da 1-0, primeira direita, 5-5-9, transponder 19-8, controle, 9075. Correta, pode pronto, Gol 9075. Chamada. Gol 8-8-4, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Aracaju, nível de voo 230, saída Puca, Jamo, após Jamo DCT, decolando da pista 1-0, primeira curva esquerda. 5516, código transponder. E o controle Salvador, 119.8. 230, Puca Jamo, após direto, decolando 1-0, curva esquerda, após 516, o transponder. 119.8, voo 1884. 516, 230, nível, ok? 230. Correto, é ponte nota, voo 1884. Boa tarde, Gol 9966. Gol 9666, boa tarde. Cruzar o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 9666. 1-0, vento 1-0 graus, 139. número 24, decolado ao 54, chame controle em 119.8. 19.8. Corrigindo o solo agora 966 para a semana, Juliette. Cruzado Juliette, portão 9, atentou sinalizador, que eu tinha corrigindo não. Fala me cara, através do portão 62. Tá ciente, vai ingressar Juliette para 09, ficará atento, mano, 966. Juliette Charlie Zulu, vento 100 graus com 139. Grata, Zulu. Confere Papa Tango, Hotel Lima Tango. Confirme o horário do plano? 17h37, eu não tenho nada aqui no plano do senhor ainda, aguarde para cópia. Sete, autorizado. Salvador Galeão, via Pesulo 1-0. Pode desmar, piloto, Barbacena, Toquim, nível de voo 360, saída da El, Leda Bridge. Decolando a pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-5-1-5 e o controle Salvador 1-1-9-8. Confirme, Juliette Charlie Zulu. Tá sendo Toquinho, ok? Reporte quanto gol, 7-9-6. Solo gol 9075, na posição 4, pushback acionamento. Reporte táxi gol 9075. 9075. Hotel Lima Tango, salvo. Que é o destino? 9075 para o táxi alterna Salvador com 2 horas e 15, 8787 a bordo. Toda táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895 com 1010, voo 9075. Índia, ponto de espera 1895, 1010 ao junte, 9075, obrigado, boa tarde. Hotel Lima Tango, salvo. Confirma a intenção? Desculpa, comprou. Sente, comprou. Ouve, boa tarde, voo 9075, ponto de espera da 10. 500 pés, rota direta, 0143, transponder, do controle Salvador 19.8. Uma 39. Cola 9075. Salvador, azul 4462. Azul 4462, continue a aproximação, aguarde a autorização do... Todos a ciência azul 4462. Tango, Hotel Lima Tango, acionamento por conta e risco. Oitava aos 4472. O azul 4462 tem livre pouso que estão no zero, vento 1 no 00 graus, 149, cheque 3 pouso. Passou de travou, livre pouso para 10, 4472. Segundo 975, decolado ao 03, chame controle em 119.8. 19.8, obrigado, boa tarde. Confirmar o vento 4462. Azul 4462, o vento 1 no 00 graus, 149. Gente. Confirma o horário do plano? O 840, sente, aguarde para cota. Azul 4462, solo 05, libere primeira direitinho e solo 21 do small 9. Papatango, Hotel Lima Tango. Decolagem a critério, não há tráfego reportar, reporte fora do sol. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Logo no 884, pushback estacionamento do 3. Reporte táxi no 884. Entra, portaria táxi no 884. Rua Batango, Itália, Matango, decolado ao 06, autorizado o cruzamento pistão no 735, reporte para o cruzamento. Batalha para o cruzamento no Papatango, Hotel de Matango, chame controle em 199.8. 199.8, camarada, tá chamado. Gente, o plano já está para 18h40, como o senhor mesmo disse, e provavelmente acho que o seu plano chega aqui só com 20 minutos de antecedência. Falta ainda pelo menos 10 minutos, ok? Azul 4131, posição 8. Reporte táxi azul 4131. Reportará táxi, autoridade do SPEC. Gol 1884 no 54 POB, 1h55, Salvador. Táxi autorizado à sua direita via Índia, ponte para torre 1295 com 1010. Gol 1884. Índia, ponte para 1295, 1010, gol 1884. peça o meu guarda número 2 do setor. Afirmativo. O Gol 1884, alinhar e decolar pistão no 0, vento 100 graus, 13 lá. Alinha da caudão no 0, Gol 1884. Torre Salvador, boa tarde, é o 3154 da TAM, estabilizado no ILS X-Way da 190, 2 milhas e meio para o Índia Serra. 3154, continue a aproximação, a base de atualização de voo. 3154. Via Pati, Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1010, 1010. Com certeza, reposte pro táxi. Gol 1884, decolador 103, chame controle em 1,9,8. 198, bom final de semana. Uta 3154, tem livre pouso, função na 0, vento 1,00 graus, ou 3, não, cheque 3 de pouso. Ciente, autorizado, pouso na 1,0, 3154, é com o trem baixado e travado. Hotel Juliette, São Salvador. Papa Tango Lima, Hotel Juliette, está na minha escuta. Papa Tango Lima, Hotel Juliette, na escuta do São Salvador. Azul 4131, autorizado a linha e manter a cabeceira no zero. Uta 3154, solo 15, libere primeira direita, no solo 21, 19. Primeira direita, 219, pessoal, 3154. Salvador, usa 3154 e voa pista na sua escolha. Pax via Alfa, chame em São Juliette, 3154. Alfa em São Juliette, vai chamar 3154. Azul 4131, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus no 39. Decolagem no zero, azul 4. Funcionário 6327, pronto para cópia. Afirma. Autorizado Ilhéus, nível de voo é o 3, corrigindo 240, via Golf 677. A subida será da El, Leda após Leda direto, com a primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. 5534 é o código, 119.8 é o controle. Autorizado 240 para Ilhéus, via Golf 677, da El Leda, é a saída. Curva direita após decolagem da cabeceira no zero. 5534, transponder 198. É o controle, Oceania 6327. Correto, chama para posicionamento, 6327. Chamar a graça. Fazendo 54, avisou com o Boeing da Gol taxiando? Afirma, 3154. Após o mesmo, já está ingressando no pátio, ingresso Juliette, portão 5. Juliette para o portão 5, 3154. Oceania 6331, pronto para a cópia São Paulo, Congonhas? Autorizado, São Paulo, Congonhas 360, via Coisa Luna 6, Bravo Hotel Zulu, Trive. E após conforme a rota do plano, a subida será 5533, controle 119.8. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível de voo é o 360, via Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive. E após conforme a rota do plano de voo, a subida será da El, Delta Alpha Eco Lima, Leda, Lima Eco Delta Alpha, e após a posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco. A primeira curva será à direita após a decolagem. Código transponder 5533. 5533. E a frequência do controle 119.8. Correto, chama para posicionamento. Gol 1796, autorizada a decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 149. Gol 1796, decolado aos 20, chame controle em 199.8. 19.8, controle, 796, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Papatango, hotel de Matango, prossiga? Papatango, hotel de Matango, prossiga? Voo 150-150, a prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Pouca, após Pouca direto, primeira curva à esquerda, após a decolagem Capseirão no 7, código transponder 5532. Corrigindo, 5542. E o controle 119.8. Porto Rio de Salvador, gol 9620, estabilizado em ILS, cabeceira 190, baixado e travado, e tem notícias aqui o tráfego do helicóptero nossa direita, 500 pés abaixo. O gol 9620 tem livre pouso, pistão 10, vento 1,10 graus, 1,3 nós, eu confirmo o tráfego à sua direita. Gente, livre pouso, gol 9620, obrigado. O Tali Matango tem condição de cruzamento imediato? Imediato, Solita. Vai iniciar já, Tali Matango. O Tali Matango autorizado o cruzamento de imediato, reporte no sol da Enrimar, o vento 1,00 graus, 1,39. Enrimar, Tali Matango. Salvador, Tower Ocean Air 6314, 2 miles out of the outer market. Ocean Air 6314, continue approach, expect AT clear. Continue approach 6314. O gol 1620, solo 24, libere primeiro direitinho, solo 121, decimal 9. 219, gol 1620, já pode dar. Solo Salvador, boa tarde, gol 1620, levanta 50. 9620, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, gol no 620. O Genetic Trail Park, leads to land, runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Confirm landing gear down and lock it. Landing gear down and lock it, clear to land, 6314. Ah, 6321, tá ok. Só um minutinho que eu forneço. Eu tenho 320, se eu solicito 38, é isso? Se o senhor quiser, eu conto aqui o 380, tem problema não. Tá, Jotan, 3192. 7, a subida será Arbor, transição é Lefa, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5543, controle 1, 19.8. Correto, chama para posicionamento. Vai ser coordenado, recoordenado 130, aguarde. 190. Só um minutinho que eu já pago a copeta, ok? That's 6314 on the ground, that's 27. Right, ground 2121, that's 19. The right, 129, bring on the bus. Chotelli Matango, no solo, aos 28. Oceanet 6314, clear the taxi via taxiway Alpha Juliet, gate 08. Alpha Juliet, gate 08, 6314. O trip 5627 está pronto para cópia? Trip 5627, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, com a primeira curva à esquerda, saída Pucajamo direto. Aciona 5551 no transponder, frequência do controle 119.8. Trip 5627, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Então 3192 no solo aos 29. Solo 121 desse momento. 3192. Solo, boa tarde, então 3192, segurou. Tá puxando o seu 3192, vai dar passagem à aeronave da Avianca. Vai seguir o mesmo via Alfa, Juliette e reporte antes da Juliette. Segue o Avianca via Alfa e Juliette, reporte antes da Juliette, 3192. 3192, antes da Juliette. Tucano 3192, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 3192. Tucano 3297 no solo aos 32, ali vai à direita, 121 decimal 9. 19, 3297. Faça 3297, escuta. Tá 3297, autorizado o táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Dá uma passada do lado de 10, tá 3, 2, 3. Oceanair 6321, coordinate ground staff and report red for taxi. Solo Oceanair 6327, está pronto para o táxi, o POB 80, autonomia 3 horas e 30, alterna Salvador. Oceanair 6327, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxi Índia, no ponto de espera Chumitou em 118.95, que ainda era 1010. Sente táxi até o ponto de espera da 10 via Índia. A torre lá chamou 11895. 6327. TAN 3192, está autorizado o ingresso Juliette para o portão 04. Juliette para 04. Alfa, antes do Juliette, tá 3217. Tá 3217, mantenha a posição. Mantenha a posição. O Gol 196, na informação em curso agora é a Lima. É, aguarde para a cópia. Tucano 3327,